Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, aquele repertório que a gente já não ouve mais nas rádios comerciais e nas rádios convencionais. Lembrando que a sua participação comigo é pelo bate-papo musical 1@gmail.com. Especial do mês. Aos 26 de setembro de 1945, nascia em Salvador, Bahia, Maria da Graça Costa Penaburgo, que se tornaria mais tarde um dos grandes nomes da música popular brasileira. Fez grande sucesso nas décadas de 60, 70 e 80, ao lado de Caetano Veloso, Maria Bethânia, Tim Maia, entre outros. Estamos falando de Gal Costa. Vamos ouvir de Celso Fonseca e Ronaldo Bastos, Sorte, com a Gal e o Caetano Veloso. Na sequência, Um Dia de Domingo, de Paulo Massadas e Michael Sullivan, com Tim Maia. Você me dá sorte, meu amor. Eu preciso. descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer um dia de volta de 1955, se torna amiga de Sandra e Dedé, Andréa Gadelha, futuras esposas de Gilberto Gil e Caetano Veloso, respectivamente. Em 1959, ouve pela primeira vez o cantor João Gilberto cantando Chega de Saudade, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Em 1963, é apresentada ao Caetano Veloso por Dedé. A partir daí surge uma grande amizade e admiração mútua que perdura até hoje. Vamos ouvir Volta, de Lupicínio Rodrigues, e Mil Perdões, do Chico Buarque de Holanda. Quantas noites não durmo a rolar-me na cama, a sentir tantas coisas que a gente não pode explicar quando ama. O calor das cobertas não me aquece direito. Não há nada no mundo que possa afastar esse frio do meu peito. Consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado. Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado. Quantas noites não durmo a rolar-me na cama, a sentir tantas coisas que a gente não pode explicar quando afastar esse frio do meu peito. Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado. Dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado. Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado. Acostumado. Por quereres me ver de mim. de rir. Te perdoo por te ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Tom Zé, entre outros, no espetáculo Nós, por Exemplo, em 22 de agosto de 1964, que inaugurou o Teatro Vila Velha em Salvador. Nesse mesmo ano, participou do espetáculo Nova Bossa Velha, Velha Nova Bossa, no mesmo local e com os mesmos parceiros. Deixou Salvador para viver na casa da prima Nívia, no Rio de Janeiro, seguindo os passos de Maria Bethânia, que havia estourado como cantora no espetáculo Opinião. A primeira gravação em disco se deu no álbum de Maria Bethânia, num duo com Caetano Veloso, em 1965, cantando a música Sol Negro, seguido do primeiro compacto com as músicas Eu Vim da Bahia, de Gilberto Gil, e Sim Foi Você, de Caetano Veloso, ambos lançados pela RCA, posteriormente BMG, hoje Sony BMG, gravadora a qual Gal voltava em 1984 com o álbum Profana. No fim do ano conhece João Gilberto pessoalmente. Vamos ouvir do Caetano Veloso, Sim, Foi Você, e Muito Por Demais, do Gonzaguinha. Bate-papo musical. Toda noite a saudade vai de verdade agora lhe procurar. Como a mim que a tristeza tem, para sempre perdido além do sorriso, já sem poder chorar. Ah, nosso amor foi. Foi de não se esquecer. Era pra sempre, foi tão bonito. Era de se esperar nascer. Mas foi você quem não quis voltar. Toda noite a saudade vai de verdade agora lhe procurar. Thank you. que ganhei paz. Flor no coração, cheiro de alecrim, brilho de rubi só. Bruma da manhã, véu, pele sapo de lã, boca de carmim, gosto de cajá, toque de maçã, céu, chuva que alimenta. Floresta, minha festa, festa permanente na cidade, liberdade, calma do entardecer, canto de adormecer, sono de criança, azul bebê, tudo que sonhei, flor, fruto que ganhei. Coração, vida sacudi, toque de maçã, muito por demais. Bruma da manhã, véu, pele. Maçã, céu, chuva que alimenta a floresta, minha festa, festa permanente na cidade, liberdade, calma do entardecer, canto de adormecer, sono de criança, azul bebê, tudo que sonhei, flor. Que ganhei mel, paz no coração, vida sapoti, toque de maçã, muito por demais. Participou do primeiro Festival Internacional da Canção em 1966, cantando Minha Senhora, de Gilberto Gil e Torquato Neto, que não emplacou. O primeiro LP foi lançado em 1967 ao lado do também estreante Caetano Veloso, Domingo, pela gravadora Philips, posteriormente transformou-se em Polygram e hoje Universal Music, permanecendo nesse selo até 1983. Deste disco fez grande sucesso a canção Coração Vagabundo, de Caetano Veloso. Participou também do primeiro Festival de Música Popular Brasileira, defendendo as canções Bom Dia, de Gilberto Gil e Nana Caymmi, Dada Maria, de Renato Teixeira. Esta última, com Silvio César no festival e com Renato Teixeira na gravação. Em 1968, participou do disco Tropicália, Panis et Circense, com as canções Mamãe Coragem, de Caetano Veloso e Torquato Neto, Parque Industrial, de Tom Zé, e Enquanto Seu Lobo Não Vem, de Caetano Veloso.

não fazes favor nenhum. Em 1969, gravou o primeiro disco solo, que além de Baby e Divino Maravilhoso, traz ainda Que Pena, de Jorge Benjor, e Não Identificado, do Caetano Veloso, todas de grande sucesso. Ainda neste ano, gravou o segundo disco solo, Gal, e Cinema Olímpia, de Caetano Veloso. Desse disco, gerou o espetáculo Gal. Em 1970, viaja para Londres para visitar Caetano e Gilberto Gil, exilados pela ditadura militar. Dessa viagem, traz algumas músicas incluídas no seu disco seguinte, Legal. No repertório desse trabalho fizeram grande sucesso as músicas London, London, de Caetano Veloso, e Falsa Baiana, de Geraldo Pereira. Em 1971, grava um compacto duplo, importantíssimo na sua carreira, onde estão os grandes sucessos: Sua Estupidez, Roberto e Erasmo Carlos, Você Não Entende Nada, do Caetano Veloso. Nesse mesmo ano, realiza um dos mais importantes shows da música popular brasileira, Fatal, dirigido por Vale Salomão, e que, gravado ao vivo, gerou o disco que até hoje é considerado por muitos críticos como o mais importante de sua carreira, Fatal, Gal a Todo Vapor. Esse disco traz grandes sucessos como Vapor Barato, de Jardes Macalé e Vale Salomão, Como 2 e 2, Caetano Veloso, Pérola Negra, Luiz Melodia. Vamos ouvir Baby, do Caetano Veloso, e Meu Nome é Gal, Roberto e Erasmo Carlos. Saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim, baby, baby. Eu sei que é assim, baby. Tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente e ver de perto aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo, baby? Aprender inglês, precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais. Não sei, comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa, você precisa. Não sei, leia na minha camisa. Baby, bate-papo musical. Comunicando, Marcos Angel. Meu nome é Gal e desejo me corresponder com um rapaz que seja o tal. Meu nome é Gal e não faz mal que ele não seja branco, não tenha cultura, de qualquer altura eu amo igual. Meu nome é Gal e tanto faz que ele tenha defeito ou traga no peito crença ou tradição. Meu nome é Gal, eu amo igual. Meu nome é Gal, tenho 24 anos, nasci na Barra Avenida, Bahia. Todo dia eu sonho alguém pra mim. Acredito em Deus, gosto de baile, cinema. Admiro Caetano, Gil, Roberto, Erasmo, Macalé, Paulinho da Viola, Lene, Rogério Scanzella, Jorge Ben, Rogério do Prá, o Ali, Dircinho, Nando e o pessoal da Pesada. E se um dia eu tiver alguém com bastante amor pra me dar, não precisa sobrenome, pois é o amor que faz o homem. Meu nome é Gal, te desejo me corresponder com um rapaz, seja o tal. Em 1978, Gal lança aquele que seria o primeiro disco de ouro de sua carreira, Água Viva, que trouxe os sucessos Folhetim, Chico Buarque, Olhos Verdes, Vicente Paiva, Paulo e Bebeto, Milton e Caetano. Desse disco surgiu o espetáculo Gal Tropical, onde Gal Costa deu uma virada em sua carreira, mudando drasticamente de imagem, passando de musa hippie para uma cantora mais madura. O show Gal Tropical foi um imenso sucesso de público e crítica, e gerou o disco Gal Tropical, onde Gal cantou alguns dos maiores sucessos de sua carreira, como Balancê, de João de Barro e Alberto Ribeiro, Força Estranha, Caetano Veloso, Noites Cariocas, do Jacó do Bandolim, além de regravações de alguns sucessos anteriores. Em 1998, lança o disco Gal, com um repertório em boa parte extraída do show Plural, no qual fez sucesso a música Caminhos Cruzados, de Tom Jobim e Newton Mendonça. Em 1994, reuniu-se com Gil Caetano e Bethânia na quadra da Escola de Samba Mangueira para o show Doces Bárbaros na Mangueira, que comemorou os 18 anos dos Doce Bárbaros. Também em 1994, Gal lançou o premiado disco O Sorriso do Gato de Alice, com o sucesso Nuvem Negra, do Djavan. Esse disco gerou um show de mesmo nome, com direção de Gerald Thomas, e causou polêmica por Gal cantar a música Brasil com os Seios Luz. Vamos ouvir de Newton Mendonça e Tom Jobim, Caminhos Cruzados, e de Caetano Veloso, Força Estranha. Para aquela barriga, A vida é amiga da arte. É a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto. Não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é a estrada, é o tempo, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada. É o sol. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz, tamanha. Taco, taco, taco, taco, taco na bola de gude, era o meu viver. Eu posso dizer que sou tímida, mas eu mais do que tímida. Eu sou uma pessoa assim, zen, entendeu? Eu fico muito à vontade, mas muito à vontade mesmo, e eu falo o que vem na minha cabeça. Se alguém fala alguma coisa na plateia, eu respondo. Há uma interação, entendeu? Eu sou até engraçada no palco. Quando criança no meio da garotada, com a sacola do lado, só jogava pra valer. Eu sempre quis ter filhos e eu não pude ter. É, não é que eu não quis ter, eu não pude, eu tive um problema. Eu tenho as trompas obstruídas e não pude ter filho. Achava que filho tinha que ser parido, mas não existe isso. O filho tem que ser amado, entendeu? Mais do que parido, porque tem mães biológicas que nem amam tanto os seus filhos. Entendeu? Eu acho que quando você decide abraçar, adotar uma criança, e, entendeu? Eu acho que o amor é muito maior. Ser mãe, mas ser mãe é um dom. Ser mãe é um dom. Eu nasci para ser mãe e ser cantora, duas coisas. Não fazia roupas de bonecas e tampouco convivia com as garotas. O meu bairro que era natural, vivia em poste, soltava papagaio. Até meus 14 anos era esse o meu mal. Este foi o nosso especial do mês de outubro, que focalizamos Gal Costa. Meu bem, você tem que acreditar em mim.